Marlene Fávero, 22 anos, ferida por disparos de arma de fogo na noite de domingo, 26 de janeiro deste ano, por volta de 23 horas e 16 minutos, não resistiu aos ferimentos e faleceu ontem no Hospital Municipal. A ocorrência foi registrada por policiais militares e socorristas do SIAT, que foram acionados para a Avenida Tancredo Neves, na entrada para o loteamento universitário das Américas, nas proximidades da garagem da Nordeste, para o atendimento na ocasião de vítimas de disparos e arma de fogo. Naquela situação, o casal que estava em uma motocicleta teria sido alvejado ao sair da rua Tarquínio Joslim dos Santos. Uma motocicleta de cor preta teria emparelhado com a moto em que estava o casal e efetuado uma série de disparos de pistola. O casal empreendeu fuga com a motocicleta, mas caiu na Tancredo Neves, pedindo socorro aos que passavam. A gravidade dos ferimentos ensejou a presença do médico durante o atendimento e desde então sabia-se que a mulher estava com ferimentos considerados gravíssimos e corria risco de morte. O piloto da motocicleta, Lucas Vian de Souza, de 19 anos, tinha 5 perfurações por disparos de arma de fogo, 2 nas pernas, 2 nos braços e 1 na face. Ele foi socorrido e encaminhado em estado grave para o pronto-socorro. Marlene possuía 2 perfurações, sendo uma delas no abdômen e outra nas costas. Lucas já foi liberado. Marlene não sobreviveu. Agora o caso torna-se um homicídio e aumenta o número de mulheres assassinadas este ano em Foz do Iguaçu para 6. O que eleva a preocupação do delegado encarregado da especializada em crimes contra a vida. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.